podemos consultar a agenda online no site da internet, do site da Câmara Municipal, que está a partir do dia 2, esteve a partir do dia 2 disponível, a agenda que acontece, a agenda de eventos online. É uma agenda que está disponível para informação referente aos eventos, a realizar e ou com apoios do município de Oliveira do Hospital, e que poderá ser consultada para todos os eventos, não só aqueles que são realizados pelo município, mas por todo o concelho. A sua pesquisa é fácil de fazer através do acontece@cm-oliveira-do-hospital. Portanto, tem aqui um acesso também bastante fácil de poder saber o que cá acontece em Oliveira do Hospital através deste site, que passou a estar disponível para todos aqueles que queiram consultar, facilitando aqui este acesso, uma vez que esta agenda em papel e em formato de papel para a casa das pessoas, através de InfoMail, e agora podem consultar na internet, caso queiram acompanhar a nossa agenda.